Que se abre nesse sul-americano, cruzou o oceano no embalo de um navio. Só querenciou na alma do Rio Grande pelo duro, para contar no futuro como o fandango surgiu. Com os irmãos Bertucci fez dueto de alegria, pioneira parceria prenunciando um tempo novo. O sangue de gaúcho pede gaita pra dançar, e por isso Adelar segue alegrando o povo. O sangue de gaúcho pede gaita pra dançar, e por isso Adelar segue alegrando o povo. No alto de São Chico a gaita aqueceu o inverno, se fez o amor eterno do gaiteiro ainda menino. Inspirou vaneirinhas de amor e de saudade, parcerias de verdade nas madrugadas do alpino. De bom Jesus pro mundo, abraçado com carinho, apontou o caminho de um serrano, sim senhor. Edson Dutra, doutor de alma gaiteira, fez bugio e fez vaneira para um serrano cantor. Edson Dutra, doutor de alma gaiteira, fez bugio e fez vaneira para um serrano cantor. E são as gaitas do Rio Grande que não toque de vaneira, nada igual nunca se viu. Essa aí o tempo inteiro, nas munhecas de um gaiteiro, vai conquistando o Brasil. E são as gaitas do Rio Grande que não toque de vaneira, nada igual nunca se viu. Essa aí o tempo inteiro, nas munhecas de um gaiteiro, vai conquistando o Brasil. Na palma da mão, Erechim! Estobro do Neia lhe alegrou a lemoada, com os três tiros na estrada tem uma história sem fim. Cruzando em soledade com Gildinho e Chiquito, num trancão velho bonito se bandeou pra Erechim. A gaita também anda com o gaúcho da fronteira, na versão botoneira conquistou o seu espaço. As mãos do porca véia tá todo mundo pra dança, e revive as lembranças espichada num gaitaço. Nas mãos do porca véia traz todo mundo pra dança, e revive as lembranças espichada num gaitaço. O Ayrton Machado vale mais do que um tesouro, o garoto de ouro é uma joia de valor. Bom João Luiz Correia se arreganha de alegria, e acalma a rebeldia de um bagual corcoviador. A gaita que tem alma do Rio Grande fandangueiro, oração de gaiteiro ficou um passe e tem floreio. Razão de festa linda e de costume sempre vivo, gauchesco motivo que encanta o bordoneio. Razão de festa linda e de costume sempre vivo, gauchesco motivo que encanta o bordoneio. E são as gaitas do Rio Grande que não toque de maneira, nada igual nunca se viu. Essa aí o tempo inteiro, nas bonecas de um gaiteiro, vai conquistando o Brasil. E são as gaitas do Rio Grande que não toque de maneira, nada igual nunca se viu. Essa aí o tempo inteiro, nas bonecas de um gaiteiro, vai conquistando o Brasil. Uma salva de palmas para os gaiteiros do sul Brasil! Bonito demais!